dia, Rio. 5973, SN identificação. Desse eu vi a chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1016. P2, Rio 5973 P2775, autorizado o final e ele é X-Ray. Pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Ok, reportará estabilizado no localizador, azul 2775, boa. Afirmo, Rio 5973, Rui Tapes. Intercepta o ELS, o azul 2775. Azul 2775, chama a Torre Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 895, boa. 15973, autorizado final ILS X-Ray. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final ILS X-Ray, chamará estável Lopes no Rio Suave. Boa noite, 65, descendo para 2 mil pés. Baixa travada, depois autorizado na 1-0, forma pista molhada, o altímetro no 0 no 6 e o vento 280 graus com 0,3 nós. Afirmativo, pista molhada, 280 com 3, baixada e travada baixa. Vento. O plano agora já foi encaminhado, já tudo pronto, é só chegar aqui pra gente, máximo 5 minutos. É 5, solo 25, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. Direita, 21, bom dia. Solo Salvador, azul 27, 5 de novo. Azul 27, 5, alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 3, 27, 5. 59-73 já vai estabilizando no, na final da Logero, Campo Atista. E o 59-73, chama Torre, Salvador, em 118, decimal 95. 118-95, obrigado. 1865, autorizado final em NS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Já NS X-Ray, Xanã 6225, desça via para 2000 pés. Desça via para 2000 pés, lembra de Salvador, bom dia, bom 759, informação índia. Bom dia. O Gol no 759, aciona identificação, dessa via chegada a bomba para 4000 pés, Kenazal no 016, reduza para 2509. 659, via bomba para 4000, corrente 5970, bom dia, final da piscina do José, baixar trabalho para o cima. O sinal 73, tempo autorizado na 10. O vento 280 graus com 03 nós, altímetro no zero no meio, pista molhada. Desde as condições da pista, vento e autorizado após o rio 5973. A condição de visibilidade está bem acima de 7 km pelo que foi quase pelo ativo. Quarta informação, rio 5973. Vai. Salvador Golf, uniforme Mike. Uniforme Mike, prossiga. Salvador Golf, uniforme Mike. Uniforme Mike, prossiga, Salvador. Golf, uniforme Mike, você está aqui na posição 1 Romeo do pátio 3. Solicito autorização de reporte para 6 Lima do mesmo. Autorizado Golf, uniforme Mike, chame no término. Ok, sim, tchau. Salve 3, gol, taxa autorizada, faz 3, 1, 0, chame 1, 1, 8, 9, 5, 2. A gente ativa o 0, 9, 6. 3, 1, sala 3, 1, na direita, sala 2, 1, decimal 1, bom dia. 1, 2, 1, 1, 5, 9, 7, 3, bom dia. Salvador, bom dia, 5, 9, 7, 3, da Rio, na Golf, instruções para o carro. 25973, táxi autorizado, Alfa, Juliette, Alfa, Kilo, Pátio 3. No Pátio 3, observe reboque Boeing da Gol. Alfa, Kilo, Pátio 3, observando o reboque Boeing da Gol. 25973. Commodore approach, good morning, Cigarone 972, Formation India. Cigarone 972, Scorpio 10, descending via my arrival to flight level 050, altimeter 10-1-0-1-6, radio speed to 250 knots. Descending via my arrival to 050, radio speed. Please, 250, Nascarau 9972. Controle do 965, estabilidade aliás. Boa noite, 65, chama a torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 1-1-8, decimal 95, 1-1-8-6. 9970, Sônia, identificação dessa via. Chegada Mário para o nível 060, Kennedy 1016. Pegou 9923, mantenha o ponto de espera. Autorizado final e LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, autorizado LS X-Ray, reportará no localizador, 6225. 1759, descendia para 2000 pés. Via para 2000, 3 nós, e o altímetro 1-0 no meio. Foi autorizado, pista 1-0, boa noite, 1-0. Eu vou no 093, adicione identificação, desta vez chegada Golf para o nível 070, QNH 1096. Chegada Golf para o nível 0, para o 070, Da companhia na curta, pois ali mantém, cabeceiro 1-0. Autorizado, Oxenem 6225. Vazuna, grato, 6225. Do bom dia, TAN 3890. TAN 3890, ponto Recife. Pronto. Autorizado a Recife, número 330, diretora Caju. Decolo da pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Gemo, Aracaju. Controle Salvador, 120.8. Transponder 5525. Autorizado 330, rota do plano de voo direto Aracaju, decola da 10, Puca, Gemo, Aracaju. 5525-0800. Vetoração para sequestramento, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha pro limite ao seu log, bom acesso de prova. Solo Salvador Golf, uniforme Mike, informa término de reboque na posição 6 de Lima. Golf, uniforme Mike, 3. Bom dia, senhora. Aqui, Salvador. Desça para 3 metais, que é legal no 0 no meio. Mandei para o 010, limite a radial, confirma? Limite radial 227 Salvador, desça para 3 mil pés, que é legal no 0 no meio, sideral, 9972. Ok, descendo para 3.010 no meio, mantendo para o 010, limitado 287 de Salvador, sideral 9972. Lideral 9970, desça para nível 050. 050, lideral 9970. Xenem 625 no localizador do X-Ray. Xenem 625, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895-625, até o retorno. Certo. Salvador, bom dia, hoje Xenem 625, INSX 210. E a Xenem 625, informa Simbra, contém checado, altímetro 10 no 6. Informa Simbra, contém checado, 6225. Certo, Salvador, gol 9923, bom dia. Gol 9923, contato radar, suba para nível 400, sair da árvore. Sair da árvore, 400, poderia voar na proezinha, né? Uma curva direita para o Dielefo, gol 9923. Dielefo, gol 9923. Lideral 9972, curva direita para o 060, disparador no pé, autorizado final e LS, X-Way, pista 1-0. Para o 060, 2000 pés, autorizado procedimento, lideral 9972. Destino 6225, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada. Vento variável com 03 nós. É, pista molhada, confirma? Não, pista molhada ainda, tá um pouco úmida, mas tá molhada ainda. Nossa, então, grato, 6225, livre pouso. Federal 970, após o ITAP, Federal 9970. Ok, vou chamar 211, faz 040. Sabe autorizado, igual o 1759. 1759, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa. Liberal 9970, desta vez chegada para 2000 pés, Kennegal no 0 no meio. 2000 pés, chegada liberal 9970. Trânsito 9970, poderia levar a prova de moto? 759, estou aqui na aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 759. Na direita, na Fox, salão 21, decimal 1, bom dia. Direita, 21, 1, 6, 2, 5, bom dia. Salvador, bom dia, Oxenero, 6, 2, 5. Oxenero, 6, 2, 5, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa e Juliette para o portão 5625. Chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 2900, melhor 9972, até logo. É. Sacar o 6670, acione a identificação, desta vez chegada a Mari, para o nível 050, QNH no 0 no 6. Número 093, reduza para 2209. Para 229, bom, 093. 1-9923, chama centro Recife, 1-2-8, decimal 8, alterne, 1-2-6, decimal 0. 3-8-6-0, bom, 9-9-3. Direita, solo 21, decimal 1, bom dia. 21, ou 759, bom dia. Liberal 9970, autorizado final ILS X-Ray. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Encontrar estabilizado no localizador, liberal 9970. Solo 759, livrando, bom dia. Bom dia, 093. pista molhada, vento variável com 03 nós. Livre pouso no 0, sideral 9972, seguinte. Posso 1 no 2, uma vez, obrigado. Solo 9972, solo 49, direita, solo 21, decimal 1, bom dia. Próxima direita, 21, bom dia. Liberal 9970, chama a torre Salvador em 1, 8, decimal 9 e 5. 1-8-9-5, liberal 9970. 1093, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Portal estabilizado no localizador da ILS X-Ray da 1-0-1-9-0-3-1-0-9-3. Chicago 6570, decidiu a chegada para 2000 pés, o Kennedy 1-0-1-6. Decidiu 2000 pés, 1-0-1-6, Chicago 6570. Fox autorizado, via taxi alta, taxi Kilo, remota 1, Lima, parte 3. Alfa Kilo 1-0-Lima, será o 1-Lima, será 9-0-3. Zero 93, chama a torre de Salvador, 1-8, decimal 9-5. 6-8-9-5, 0-9-3, bom dia. Yeah. Afirmo, pro ITAP, desça para o nível 050. Após o ITAP, desça via chegada para 2000 pés, que é legal no 0-1-6. Pista cargo 6570, autorizado final INS X-Ray, pistona 0, reporte estabilizado no localizador. Pista cargo 6570, autorizado final INS X-Ray, pistona 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final. QLS, pista 10, reportará estabilizado o localizador, para cargo 6570. 9970, solo 52, à direita, solo 21, decima 1, bom dia. 32, solo 1, decima 1, 0, pistão molhada, vento variável com 03 nós. Atualizado, pouso 90, gol 1093, está molhado. Localizador, Alfa Cargo 6570. Alfa Cargo 6570, chame Torre Salvador, em 1-1-8-2-9-5. Torre 295, Alfa Cargo 6570. 193, solo 55, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. 21, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Alfa Cargo 6570. Duna, 2 mil pés, escute. Alvo 1093, entrou. 1093, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, bom, 093. Taxi 4040 azul, está com 1-0-4 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Confirma alternativa, corrigindo, autonomia? Autonomia de 3 horas e 40. Azul 4040, táxi autorizado à direita via Índia até o ponto de espera do 1-0, próximo ponto de espera, chame 1-1-8-5, corre, ajuste o time 1-0-9. 1-0-9, táxi via Índia, próximo ponto de espera 1-0, 2, táxi 4040, um ótimo dia. 6570, tem pouso autorizado na 1-0, vento variável com 03 nós, informa pista molhada. 6570, tem livre pouso, pista 1-0. Retorno 1, autorizado final INS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Vai estabilizar o localizador, 1-9-8-9. Controle Salvador, bom dia, Azul 40, tá certo, ponto de espera da 10, totalmente pronto. Azul 40, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Do zero, para visual com o Boeing 767 na porta final do zero. Seu ativo? Condições de agilizar as manobras assim que é autorizado? Ah, sim. 4040 após a passagem do 767 da TAN, após ali mantém cabeceiro no zero agilizando. Agilizando após a passagem do TAN ali mantém no zero. Até passar. Receptou o localizador, tem a pista disso. 1981, chama a torre Salvador 198, decimal 95. 1895, agora. E Salvador, Rio 981, está na final da pista 1-0, baixar trabalho. Aproximação guardando pista livre, Rio 981, altímetro no 0, no 6. Para a pista livre, Rio 981. 6570, solo 859, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. Pista 21, bom dia, Salvador, bom dia, essa carga minha assistência, autorizado via taxi Alfa, taxi Juliette, portão 1-1. Confirme pro Alfa, Alfa e Juliette. Confirmo, Alfa, carga minha assistência, portão 1-1, parte principal. Alfa, Juliette, portão 1-1, parte principal, essa carga minha assistência. No 1, pouso autorizado, pistão no 0, pista molhada, vento variável com 03 nós, 981. Variável 3 nós, pista molhada e pouso, 981. 4040, decolo 01, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. É 08, ótimo dia. Controle de Salvador, azul 4040, a sua escuta. Arbor 4040. Zero Delta, go ahead. Bom dia, good morning, November 122, Zero Delta. We are at Atrium 4. Destination Zero Bravo Bravo Hotel. We will be ready to start at engines at 1:05 the hour. Roger, confirm the time of your flight plan. The flight plan is for 0945. 0945, Roger. Send my more 10 minutes to copy. Your flight plan will be available 30 minutes before the OBT. Okay, sir. Azul 2783, Vitória da Conquista, ciente, um minuto, cópia, autorização sendo processada. Escuta, 2781, senhor, bom dia. Solo, bom dia, 981, no Olivão, mantendo a sua escuta. Rio 981, Alfa, mantenha antes daquilo. Alfa, mantenha aquilo. Azul 2783, confirma o nível para a Vitória da Conquista, 200 ou 160? Simplesmente gostaria do 180. 180, ciente. Informam que o plano está sem transponder, se liguei sem recife, eles não têm o plano. Eu suponho que o plano tem aparecido lá porque ainda falta mais 30 minutos para a LBT. Já vou ligar para lá novamente se eu consigo o transponder, mantenha em escuta. Ciente, aguardando o veículo. Informação Juliette, posição 8, para autorização de trânsito. Portão 3890, se estiver autorizado, portão 2, chame táxi. Camarada táxi, portão 3290. Confirma e chama a cópia? Portão 3153, senhorita, para Rio de Janeiro. Portão 3153, confirma a OBT. 0920. E nível? 380. 3153, pronto? Afirmativo, pronto. 3153, tá, autorizado, Galeão, nível 380, primeira aerovia, Hotel November 857. Decola da pistola 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Controle Salvador, 120, décima 8, 0, aciona 5550. Autorizado para o Rio de Janeiro, Galeão, nível 380, via Upper November 857. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Controle 1208 e transporte 5550. Protejamento correto, 3153. Chame pronto para puxar. Deixa eu lá. E o próximo aquilo. assistente Rio 981, por favor, pode para ele que o Pátio 13 está sem vagas. Se vizinha, se alguém vai me puxe o reboque em alguns minutos, e eu estou guardando eles numa nova posição para o parquear no Pátio 13 ou prosseguir para o Pátio Pistão. Fala Salvador, bom dia, o voo 1963, cliente da Juliette no 190 para a autorização Galeão. 1963, sua cópia? Pronto. 1963, autorizado Galeão, nível 360, voo por novembro 857, decola da Pitão a zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume. Controle Salvador 120, decimal 80, transponder 5560. Autoridade da Leão na 360, na saída da Eolida Irume. Estou andando 0, primeiro posto direito, na 3 novembro 857. Transponder 5560, controle 208. 1963, cotejamento correto, chame pronto, puxa bem. Câmara. Salô, Rio 989. Liga. É, a senhora teria uma previsão aí da nossa espera? Mantém, escuta um minuto que eu ligo para o Israel e já digo. Obrigado. Azul 4040, chama Centro Recife em 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Estamos sempre agora 288, alternando 260, azul 4040, um bom dia. Sim. Autorizando 53, puxa, vem autorizado, portão 8, chame taxa. Autorizado, para o taxa do TAM 3890 com 177, 2 horas e 50, Fortaleza. Qual é a alternativa? Fortaleza. Taxa autorizada 390 direita via Texas India para o ponto de espera da 90, quando acha no torre 1895, ajuste altímetro 90, 16. 295, 90, 90, 96, bom trabalho, 3290. 981, na sala? Prossiga. Ele foi solicitado em pré-aero e me informou sem previsão no momento. Vou aguardar aí antes da Texas Equilo, de 989. Aqui a gente vai informar que vai cortar o motor, tá? Na posição, devido à falta de previsão. E também tem a questão dos slots nos outros destinos, né? Só está ciente, 989. Campinas autorizado, 320, autorizado 1-0.